Confidência de Moarama, mas eu moro em Moreira Salles. E agradeço muito, obrigado Jesus misericordioso. E insisto o terço da misericórdia. Muito obrigado Nossa Senhora Aparecida, porque ela foi a protetora de me curar da coluna, que eu estava travada, chorando, e através da água benta. Ontem eu já pude fazer meu servicinho, hoje já levantei também, já cedo, cuidando do meu serviço, e eu não podia fazer nada. Obrigado, Nossa Senhora Aparecida. Obrigado, Padre Reginaldo, o senhor entrar na nossa casa. Obrigado, Jesus misericordioso. Obrigado, Padre Reginaldo. Deus abençoe, filha. Obrigado, Senhor, pelas graças recebidas. Vamos agora? Bíblia aberta, cartilha de oração. E o texto de hoje, João 2, 1, 11. Três dias depois celebravam-se as bodas em Caná da Galileia. Achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e seus discípulos, como viesse a faltar vinho. A mãe de Jesus falou: eles já não têm mais vinho. Responderam-lhe Jesus: mulher, isso não nos compete. Minha hora ainda não chegou, disse então sua mãe aos serventes. Fazei o que ele vos disser. Ora, achavam-lhe ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Cada uma podia conter 2 ou 3 medidas, Jesus ordenou-lhes. Enchei as talhas de água. Eles encheram. E depois o mestre Sala disse: é comum se deixar o vinho bom para o começo e ruim para o fim. Mas escondestes para o final o vinho melhor? Este foi o primeiro sinal de Jesus. E muitos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos queridos, aqui está o papel de Maria na economia da salvação. E, por favor, economia não tem nada a ver com dinheiro. No processo de salvação. Aqui está o papel de Maria na obra de salvação. Então, eu não vou explicar, eu vou rezar explicando Nossa Senhora. Como nas bodas de Caná disseste: filho, eles não têm mais vinho. Agora, mãe, é teu dia. Diga a eles: não têm. Eles não têm mais amor. Eles não têm mais esperança, filho. Eles não têm mais emprego. Filho, eles não têm mais esperança. Filho. Os meus filhos e teus irmãos estão sofrendo, filho. Nossa Senhora, faça-se intercessora. Proteja o Brasil e proteja aqueles que mais precisam, mãe. Ó mãe, vem ouvir nossas preces e nos amparai. Olhai, mãe querida, e afaste de todo mal. Afaste de todo mal. Mostrai o caminho àqueles que não sabem onde ir. Mostrai o caminho àqueles que não sabem onde ir. Ó mãe, vem cuidar do futuro do nosso país. Ó mãe, vem cuidar do futuro do nosso país. Virgem Imaculada, Virgem Imaculada, Senhora da Esperança. Senhora da Esperança, clareia a nossa estrada. Olhai nossas crianças, salvai o povo seu. Nossa Senhora vem. Senhora vem, Maria Mãe de Deus e Nossa Mãe também. Ó Maria, que alegria ver nossas famílias. Ó Maria, que alegria.